16, meu aliado. Isso faz tempo pra caralho. A morte nunca esquece, mesmo contra os alvos e mundo doido pra caralho. Não é esporte que a gente treina pra tá preparado. É tipo, sei lá, coisa que nem no dicionário tá explicado. Perdi a base, eu nem tinha rima. Fim tava quase, eu falo de vida. Que vai ser de mim agora? Não tava pronto e chegou a hora. Atrás ou na frente das câmeras, precisava de algo pra focar. Bebi de madruga, prendi igual âncora, algo pra me afogar. Raiva exalando dos poros e pensamentos impuros. Querendo o mundo em apuros, sem venenar seu ar puro. Mas nem pra isso eu tava pronto. Meu ódio não era suficiente. De novo frustração vindo de encontro. Meu ódio era sem suficiente. E via meus manos ganhando esquinas, montando quadrilhas, pagando propinas, meu mano. Diz que pra mim isso não é vida. E ursão falando, investe nas rimas. O show nunca acaba. O show, o show. O show nunca acaba. O show, o show. O show nunca acaba, o show, o show, o show nunca acaba, o show, o show, o sol nunca acaba, o sol, o sol, o sol nunca acaba, o sol, o sol, o sol nunca acaba, o sol, o sol, o sol nunca acaba, o sol, o sol. Ela aplaude o meu momento, mas desprefere o que a gente era antes. Ouvindo Milton Nascimento, nada será como antes. Não digo que troquei amor por fama, mas vivi um sonho, sonhava rudo. Não vou dizer que não fiquei na lama, as primeiras verdes eram apenas ludo. A gente se amava, torcedor e time que tá torcendo. Mesmo quando tem a notícia de que é triste o elenco. Que amor existe a hora de distância, hora de briga, hora de manter a distância. Nas tratadias nem tava me vendo, nossas horas não batiam, eu quis matar o tempo. Tempo falou que não manda no mundo, falei me leve a seus superiores. Agora, ele falou que eu era um deles, que eu tenho que aprender a usar meus poderes. E ela pergunta quando que eu volto pra casa. Não sei como te explicar que o show, o show, o show nunca acaba. O show, o show, o show nunca acaba. O show, o show, o show nunca acaba. O show, o show, o show nunca acaba. O show, o show, o sol nunca acaba. O sol, o sol, o sol nunca acaba. O sol, o sol. O sol nunca acaba, o sol, o sol, o sol nunca acaba, o sol, o sol, o